Senhor. Olá, mulher de Deus. Eu sou Shirley Varjão, do Ministério Feminina, e eu quero fazer uma oração muito importante com você. Vamos orar pela sua aliança. Isso mesmo, mulher de Deus. Vamos apresentar diante do Senhor a sua aliança, para que o Senhor venha cobrir a sua aliança com o sangue dele, para que o Senhor venha visitar a sua casa, o seu leito. É, a palavra do Senhor diz: seja o leito do casal consagrado, sem mácula, sem mancha. Mulher de Deus, e Deus colocou na sua mão a oportunidade de você cuidar do seu casamento, de você administrar, de você plantar e de você aguar o seu casamento para que Deus dê o crescimento. Isto mesmo, está escrito na palavra do Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor Deus. E assim Ele vai fazer com o seu casamento. E como você pode regar o seu casamento, mulher de Deus? Com oração. Vamos fazer uma oração pela sua aliança. Você que está sentindo que alguém ou algo está entrando no meio do seu casamento para trazer destruição, para trazer separação, em nome de Jesus, agora, pelo poder da oração, você vai ver Deus mover a sua causa. Família é algo sagrado para Deus e Ele está do seu lado. Do seu lado, mulher, que tem uma aliança com este homem. Aleluia. Vamos lá, mulher de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, Senhor Deus. Aleluias. Oh, Deus de poder e de glória. Senhor Deus, eu quero entrar juntamente com esta mulher. Nós queremos entrar diante da sala do trono. Nós queremos chegar, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, do trono do Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, Senhor, que Tu atende as mulheres que se achegam a Ti em oração. Nós cremos que o Senhor de maneira nenhuma vai rejeitar a oração de uma mulher que está clamando, que está pedindo. Ó Deus de amor, venha com a Tua graça agora, venha com o Teu poder agora. Nós queremos apresentar, Jesus, nós queremos apresentar diante do Teu altar, Jesus. Nós queremos apresentar a aliança desta mulher. Nós queremos apresentar, Senhor, há uma aliança dela com este homem. Há uma aliança que foi ratificada no cartório. Está lá escrito, Senhor Deus. Há uma aliança que foi ratificada por Deus e pela lei dos homens, Senhor Deus, desta mulher com este homem. Nosso Senhor Deus, toda a obra do inferno, toda a fúria de Satanás contra a aliança dela, Senhor Deus, nós repreendemos agora. Nós pedimos agora que seja, Senhor Deus, repreendida agora, que venha cair por terra, que venha retroceder toda a fúria do inferno contra o casamento desta mulher, todo o levante das trevas contra a aliança dela, essa pessoa que está entrando no meio da aliança dela, esta pessoa que está querendo destruir o casamento dela, aquilo que o Senhor entregou, a família dela, a casa dela, meu Pai. Nós não aceitamos. Nós viemos agora diante do Teu altar, nós viemos agora diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que Tu amas a família, nós sabemos que Tu és o Deus, Senhor, que protege a família, nós sabemos que Tu és o protetor da aliança, Senhor, por isso nós chegamos diante do Teu trono, chegamos diante da Tua glória agora, Senhor Deus, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, pedindo que o Senhor venha intervir nesta situação. Olha, Senhor, olha para este casamento, olha para este casal, olha para este relacionamento, Senhor. Pai, todo espírito de frieza, esse demônio de frieza que está entrando no meio deste casamento, Senhor Deus, não há mais carinho, não há mais abraço, não há mais amor, não há mais palavras, Senhor Deus, de estímulo, de alegria, não há mais toque, não há mais intimidade entre eles, Senhor Deus. Ó Senhor, o Senhor vai repreender agora, pelo poder do Teu sangue, Senhor Deus, o Senhor vai repreender agora toda obra do inferno que tenha se levantado contra a intimidade deste casal, vai repreendendo agora, vai anulando agora, pelo poder e autoridade do teu santo nome, vai aspergindo o teu sangue nessa aliança. Vai aspergindo agora. Nós não aceitamos que Satanás venha querer destruir essa aliança. Pai, está escrito na tua palavra que uma aliança ratificada diante do teu altar, ela não é facilmente quebrada. Vai, Jesus. Vai agora, Deus. Vai operando agora, Senhor. Vai manifestando o teu poder agora. Vai manifestando a tua graça agora. Olha, Senhor Deus, olha para todo espírito de contenda, de briga, de divisão, Senhor, entre este casal. Essas palavras que ferem, que machuca. Olha para essa mulher que está ferida, magoada, com tantas palavras que ferem, que machuca. Oh, meu Deus, ajuda ela a perdoar, ajuda ela a esquecer, ajuda ela a liberar o perdão. Fala, mulher: Senhor, diante do teu trono, eu perdoo o meu marido, eu perdoo este homem que o Senhor separou para mim. Fala, mulher, libere o perdão para que Deus venha agir no meio deste casamento. Fala, Senhor, ainda que ele tenha me traído, ainda que ele tenha me ferido, ainda que ele tenha falado palavras que me machucou, que me humilhou, eu libero agora o perdão. Eu libero agora, Senhor Deus, não retire dele o teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Fala, mulher, fala, libera agora. Entra debaixo desta humilhação, porque o Senhor vai te honrar. O Senhor diz na tua palavra que ele honra aquela mulher, aleluia, que se humilha. Ó, Senhor Deus, vai agora, vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando toda a palavra que foi dita, vai perdoando toda a palavra que feriu, que machucou, pelo poder e autoridade do teu santo nome. Ah, Deus querido, vai, Senhor, no leito deste casal, vai no leito deles agora, pinga uma gota do teu sangue no leito deste casal, vai repreendendo todo espírito de prostituição, de adultério, de traição, vai repreendendo toda lascívia, toda impureza, vai repreendendo toda divisão, todo muro que se levantou neste leito, vai repreendendo agora, vai consagrando este leito agora, Senhor Deus. É o Senhor quem purifica, quem santifica. Vai, Senhor, vai tocando nesse leito agora, vai purificando agora a cama deste casal, vai trazendo de volta o amor, os carinhos, vai trazendo de volta, Senhor, aquelas madrugadas onde eles conversavam, onde eles compartilhavam projetos do futuro. Vai trazendo de novo, Senhor, aquela amizade, ó, Senhor Deus, aquele negócio gostoso que havia entre eles. Vai repreendendo agora todo o desgaste da rotina, todo o cansaço, Senhor Deus, entre este casal. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala, mulher: Senhor, o corpo do meu marido é templo do Espírito Santo. Fala, profetiza: o corpo do meu marido é templo do Espírito Santo. Eu não aceito que nenhuma obra do inferno queira usar o corpo do meu marido para prostituição, para lascívia, para imundice. Eu não aceito. Fala, mulher: ele tem uma aliança comigo. Está escrito, Senhor, está escrito na tua palavra, Senhor Deus, que o corpo do meu marido é meu e que o meu corpo é dele. Fala, mulher, fala: Senhor, eu reivindico agora o corpo do meu marido. O Senhor, está escrito, a tua palavra é poderosa. Fala: está escrito, Satanás, que o corpo do meu marido é meu. Você vai soltar o corpo dele, você não vai usar o corpo dele para tuas imundícias, não. Você não vai usar o corpo dele, não, para aquilo que tu está aí planejando, não, porque o corpo do meu marido é templo do Espírito Santo. Profetiza, usa a palavra, mulher, fala alto, fala: está escrito, o corpo do meu marido é meu, é para o meu desfrute, é meu. Deus deu ele para mim. Anda, solta aquilo que é meu, não toca naquilo que é meu. Ó, Senhor, vai agora no coração deste homem. Ó, Senhor, vai trazendo ele para casa, vai trazendo ele de volta, Senhor Deus, vai tirando essa confusão do coração dele, que quer roubar o amor, que quer destruir o amor. A tua palavra diz que o amor nunca morre. Vai Vai, Jesus querido, vai no coração dele. Vai, Senhor, vai com a tua graça, vai com o teu poder. Fala, mulher, Deus, eu não aceito que ninguém venha roubar aquilo que o Senhor me deu ele para mim. Há uma aliança entre nós dois. Reivindica, mulher. Fala, Deus, há uma aliança entre nós dois. Eu não aceito pelo poder do sangue de Jesus. Eu invoco agora, fala, mulher, eu invoco agora o poder do sangue de Jesus sobre a minha aliança. Ó Senhor, se levanta do teu trono. Ó Senhor, pega a tua espada, peleja pela minha aliança, porque a minha aliança eu fiz com ele, fiz contigo. Fala, mulher de Deus, eu quebro, Senhor, toda a fúria do inferno contra o meu casamento, contra a minha aliança, contra a minha intimidade. Peça perdão, fala, Senhor, me perdoa das palavras que eu disse que não poderia dizer, me perdoa da dureza do meu coração. Fala, mulher, eu me quebranto agora, Senhor, diante do teu trono, diante da tua presença, Senhor. Ó Deus, para que o Senhor venha me perdoar, para que o Senhor venha restaurar a nossa aliança. Eu sei que a culpa não é só dele. Eu reconheço que nós dois somos culpados, que o Senhor entregou esse amor lindo para nós dois cuidar. Nós dois erramos, mas Senhor, me perdoa. Senhor, dá uma nova oportunidade. Traz de volta o vinho novo. Eu sei, fala para ele, mulher, eu sei que tu és poderoso para fazer milagre no casamento. O teu primeiro milagre foi no meio do casamento, foi no meio da família, Senhor. Vai agora, Jesus, vai agora. Toca agora nesse casamento. Toca agora, eu consagro ele a ti. Traz, Senhor, nosso amor de volta. Traz, Senhor, o companheirismo. Traz a cumplicidade. Traz, Senhor Deus, aquelas conversas. Traz, Senhor, o sonhar junto. Traz, Senhor, a intimidade profunda. Traz, meu Pai, pelo poder do teu santo nome, Jesus. Nós vamos ver o teu agir no meio deste casamento. Toda pessoa que tenha entrado no meio desse casamento, afasta. Afasta toda obra de macumbaria contra este casamento. Anula agora pelo poder do sangue agora. Agora toda simpatia, todo feitiço feito, Senhor Deus, para prender o coração deste homem, Senhor Deus, o Senhor vai anulando agora, pelo poder do sangue de Jesus. Agora, Senhor, agora, Deus. Aleluias, aleluias. Creia, mulher, creia que Deus vai trazer o crescimento. Aleluias.